os lançamentos dos artistas da semana. Alô, gente! Programa Carlos Pitt, mais uma semana no ar e eu tô chegando aqui com os lançamentos. Eu vou começar aqui falando de um cantor solo, Adriano Ataíde. Ele é natural de Lages, Santa Catarina. O Adriano, desde criança, mostrava o dom com a música. Em 1993, começou a trabalhar como vocalista do grupo Festança, uma banda de baile da região. Hoje, com 15 anos de carreira solo, já gravou 7 CDs e um DVD, com um estilo próprio e único, que vai desde moda de viola até o sertanejo atual. Adriano Ataíde já se apresentou em grandes eventos e casas de shows nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, entre outros. E com a experiência adquirida ao longo desses anos, Adriano Ataíde é garantia de sucesso. Vou lançar nova música de trabalho dele então para você conhecer. Adriano Ataíde, Paranoia. Lançamento. Avisa a família que você vai comigo pra gente se amar. Chega de ficar sofrendo por amor, chega de tanto penar. Pra que ficar nessa paranoia se tudo pode melhorar? Pra gente acabar com tudo isso, é só você se entregar. Então me beija e fecha os olhos, larga tudo e vem pra cá. Pega tua mala, se manda lá pra casa, leva a identidade, esquece de voltar. Joga tudo pro alto, avisa a família que você vai comigo pra gente se amar. Pega tua mala, se manda lá pra casa, leva a identidade, esquece de voltar. Joga tudo pro alto, avisa a família que você vai comigo pra gente se amar. Chega de ficar sofrendo por amor, chega de tanto penar. Pra que ficar nessa paranoia se tudo pode melhorar? Pra gente acabar com tudo isso, é só você se entregar. Então me beija e fecha os olhos, larga tudo e vem. Pega tua mala, se manda lá pra casa, leva a identidade, esquece de voltar. Joga tudo pro alto, avisa a família que você vai comigo pra gente se amar. Pega tua mala, se manda lá pra casa, leva a identidade, esquece de voltar. Joga tudo pro alto, avisa a família que você vai comigo pra gente se amar. Paranoia com Adriano Ataíde. Gente, o próximo lançamento de hoje é uma dupla que eu já lancei aqui, mas fez um sucesso, teve vários pedidos e eu vou lançar de novo. É a dupla Thiago e Donizete. Desde criança, o Thiago já estava em sintonia com a música. Já o Donizete cantou a sua primeira música, sabe com quantos anos? 3 anos de idade. Cantou o clássico Menino da Porteira. Em novembro de 2007, nasce a dupla Thiago e Donizete. De uma simples brincadeira entre amigos, a dupla começou a se consolidar, apresentando seu trabalho em cidades do interior de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso, deixando fãs por onde passam. E como prova de gratidão pelo apoio que sempre tiveram dos fãs, Thiago e Donizete gravaram seu último CD ao vivo, com a participação, é claro, de todos os fãs. Vou lançar a nova música de trabalho dos meninos que tá arrebentando. Vamos lá, então. Tiago e Donizete, Vai a Pé. Lança, vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, piso assim ninguém te quer. Cadê aquele cara que dizia que era um bala quando ia pra balada, se achava um gostosão? Pegava a mulherada noite e dia na balada, no meio da coisada, jogava os que no chão. Ele tinha um carrão irado, depredeado, um cromado, todo relaxado com somzão. Tinha um teto solar, foi um belo dia, no meio da putaria, pneu do carro se rasgou. E a casa caiu pra você, não deu pra se esconder, que tava liso e bebendo carrão. E as gatas saíram pra ver, também foi pra dizer que ele era um mentiroso vacilão. E a casa caiu pra você, não deu pra se esconder, que tava liso e bebendo carrão. As gatas saíram pra ver, também foi pra dizer que ele era um mentiroso vacilão. Vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, piso assim ninguém te quer. Vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, piso assim ninguém te quer. É, mulherada, o Thiago e Donizete, você não morre a pé não, hein? Cadê aquele cara que dizia que era um balão? Pra balada se achava um gostosão. Deitava a mulherada noite e dia na balada, no meio da playboyzada jogava os que no chão. Ele tinha um carrão irado, depredeado, cromado, todo rebaixado com somzão. Tinha um teto solar, foi num belo dia, foi no meio da putaria, pneu no carro se rasgou. E a casa caiu pra você, não deu pra se esconder, que tava liso e bebendo um carrão. As gatas saíram pra ver, também foi pra dizer que ele era um mentiroso vacilão. A casa caiu pra você, não deu pra se esconder, que tava liso e bebendo um carrão. As gatas saíram pra ver, também foi pra dizer que ele era um mentiroso. Vem, vem! Vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, piso assim ninguém te quer. Vai a pé, vai a pé, sem dinheiro e sem mulher. Vai a pé, vai a pé, vai a pé, vai a pé, assim ninguém te quer. Vai a pé. Vai a pé com Thiago e Donizete. Gostaram? Quem gostou? Manda e-mail aqui pra gente, programa@carlospitch.com. Artistas do Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui também é muito fácil. É só mandar nesse e-mail, programa@carlospitch.com, a música de trabalho e o release que eu lanço pra você, tá certo? E semana que vem tem mais, hein? Mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Beleza! Agora, gente, bom, daqui a pouquinho tem, claro, o momento dos artistas contando as histórias dos bastidores, tem entrevista já já aqui no programa Carlos Pitch pra você. Ah, obrigado aí pela sua audiência, você ficar curtindo, curtindo o programa Carlos Pitch. Lembrando que você pode assistir as entrevistas aqui do programa, né? Você que acompanha a gente pelo rádio também pode ver como é que é os bastidores, o estúdio onde a gente grava as entrevistas com os artistas. A entrevista que você ouve aqui também é filmada e você pode assistir na tvcp1.com, tá bom? www.tvcp1.com. Também no meu site, www.carlospitch.com. E aliás, essa semana, para você que está fazendo parte do nosso Facebook, do nosso Twitter, na rede social, você que compartilha as nossas matérias, as novidades aqui que a gente anuncia lá no Facebook e no Twitter, você concorre às canecas personalizadas aqui do Carlos Pitch. Quer ganhar uma caneca do Carlos Pitch personalizada? Então, vai lá no nosso Facebook, procura lá, programa Carlos Pitch, Carlos Pitch, ou mesmo no Twitter, @CarlosPitch, e você concorre às canecas personalizadas. Analisadas, que tal, hein? Legal, agora é hora e vez da gente matar a saudade, hein? Vamos matar a saudade? Momento do nosso programa aqui de matar a saudade, vamos curtir? Bruno e Marrone, essa é linda demais, faz tempo, hein? Faz de conta! Matar

do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mau. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, turma, aqui é o João Luca. Eu também estou aqui no programa Carlos Pitt, tudo bem? Eu vou contar pra vocês agora um mico que aconteceu comigo. Pensa eu lá num show, todo bonito, cantando assim uma música apaixonada, os olhos fechados, romanticão assim e tal. De repente, meio de lado assim, senti um abraço. Falei, nossa, tô bom, tô ficando chique. Aí fiquei até meio mais aconchegado assim, quando olhei, era um macho, rapaz. Deus, Oliveira, o Binho, amigo meu, lazarento, veio fazer uma palhaçada dessa comigo. Binho, um abraço danado, mas não faz mais isso não, por favor. Alô, galera, alô, Brasil, alô, Portugal. Aqui é o João Luca e eu também estou aqui no programa Carlos Pitt, tudo bem? Um beijo pra todo mundo. Chorei, largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. É que eu chorei, largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. Chorei, largado, é pra isso, rapaz. Eu preciso dançar, tô a fim de cantar, quero extravasar. Já chorei, já sofri, já bebi por aí, já cansei, vou parar. Agora o que eu mais quero é ficar numa boa com meu coração. Ainda tá machucado, doído, apertado por essa paixão. Chorei, largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. É que eu chorei, largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. Ah, é disso que eu tô falando. Vamos cantar juntinho assim, ó. Eu preciso dançar, tô a fim de cantar, quero extravasar. Já chorei, já sofri, já bebi por aí, já cansei, vou parar. Agora o que eu mais quero é ficar numa boa com meu coração. Ainda tá machucado, doído, apertado por essa paixão. Chorei, largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. É que eu chorei, largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. Vamos cantar assim, ó. Por isso que eu gosto de vocês. É que eu chorei, largado, apaixonado, judiado, abandonado, tá doendo o coração. Abandonado. Do Carlos Pitt, enviando sucesso. Oi, gente, nós somos Caio César de Diego. Diego, conta um mico teu aí. Você quer que eu conte? Se não passar muita, pra ele não passar muita vergonha, vou deixar ele contar, vai. Bom, deixa eu lembrar. Tem um que nós fomos pra Goiânia uma vez, quando o Jorge Matheus tava estourando, cara, tava começando a estourar. Aí chamou eu, pai, tava no show dele em Ribeirão e falou, pô, Diego, tenho vontade de tocar na Agropecuária lá de Goiânia, que é o maior sonho da minha vida. Esse ano nós vamos tocar lá, velho. E você vai lá cantar uma música com nós. Eu, Caio, chama ele lá, cancela o que vocês tiverem, vocês vão cantar com nós no palco. Falei, beleza, e fomos pra lá. Compramos uma bota nova. Compramos roupa camisa. Nova, tudo e fomos. Falamos, vamos ficar no hotel desse também, que faz de conta que nós tá começando a estourar, cara. Rachamos daqui em Goiânia com a van desse vato. Com a van. Só pra mostrar que nós tínhamos uma van desse vato. Aí chegamos lá num hotelzão legal pra caramba, aí entramos, já chegamos morrendo de fome na janta, né? Já cheguei lá, o buffet tudo escrito hoje, não sei o quê, come isso, come aquilo. Eu já juntei o prato e pá, todo o doutorzão, né? Tava famoso também, ia cantar com o Jorge Matheus, da agropecuária, pá. Aí no outro dia, no almoço, beberam um pouco demais um dia antes lá e nada de se acordar. E eu morrendo de fome pra descer, morrendo de fome, e um amigo meu de Caconde que trabalhava com nós também, eu falei, ah, vamos descer nós dois lá. E chegamos, mas tava tudo quietinho assim no restaurante. Eu falei assim, ai, que será que... Não tô vendo buffet, não tô vendo nada aqui. E chamei o garçom e falou assim, ó, que é o rango, que é a boia aí hoje, companheiro? Eu falei assim, não, hoje aqui é a la carte. Que se trata de la carte? Olha pro William que tava comigo, falei, olha... Eu acho que nós vamos pedir esse treino, não vai gostar de comer isso. É melhor esperar ele pra pedir. Aí eu cheguei, aí eu desci pra ter que ir na escada. Falei, o que é? Comida lá hoje? Vocês não vão jantar, não? Ele falou, ah, cara, tem uma comida lá que eu acho que nós não gostamos, não. Esse aí é o mico dele. O meu não vou contar, não. Deixa pra outro dia. Falou. Alô, mulherada! Vamos dar um rolê aí com o Caio César e Diego? Mas quando é que a gente vai dar um rolê? Demorou, então já é. Mas quando é que essa menina quer sair pra dar um rolê? Demorou, então já é. Sente a pressão e tentação, que vim de saia só pra lhe provocar. Tô sem noção, meu coração para se ela começa a dançar. Quero te levar pro sertanejo, quero te encher de beijo e dançar a noite inteira sem parar. Quero te levar pro sertanejo e matar o seu desejo. Vamos fazer o chicote estralar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Quando é que a gente vai dar um rolê? Demorou, então já é. Mas quando é que essa mina quer sair pra dar um rolê? Demorou, então já é. Quando é que a gente vai dar um rolê? Demorou, então já é. Quando é que essa menina quer sair pra dar um rolê? Demorou, então já é. Joga a mão pra cima comigo aí. Me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Quando é que a gente vai dar um rolê? Demorou, então já é. Mas quando é que essa menina quer sair pra dar um rolê? Demorou, então já é. Que pressão, que tentação, que me ensaia só pra me provocar. Tô sem noção, meu coração para se ela começa a dançar. Quero te levar pro sertanejo, quero te encher de beijo, dançar a noite inteira sem parar. Quero te levar pro sertanejo e matar o seu desejo. Vamos fazer o chicote escalar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Louco, ela me deixa louco, completamente louco. Se devolver eu vou te pegar. Vocês comigo. Mas quando é que a gente vai dar um rolê? Demorou, então já é. Quando é que essa mina quer sair pra dar um rolê? Demorou, então já é. Mas quando é que a gente vai dar um rolê? Demorou, então já é. Quando é que essa mina quer sair pra dar um rolê? Demorou, então já é. Vamos dar um rolê aí com o Caio César e Diego? E aí, vai ou não vai? Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitt. Alô, nosso amigo Carlos Pitt, aqui é o Victor. E aqui é o Léo, nós estamos com você. Alô, Carlos Pitt, aqui é o Seba do Inimigos HP. Oi, galera, aqui é o André. E aqui é a Karina. E nós também estamos no programa do Carlos Pitt. Aqui quem está falando é o Zé Henrique. Oi, gente, aqui é o Gabriel. Nós também estamos ligados com vocês aqui com o nosso amigo Carlos Pitt, valeu? Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. O Canal 2. transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Palavra da Salvação. Aos domingos, no Canal 2, assista a Show de Jesus. Um programa apresentado por Rodrigo de Almeida, entre as 22 e as 24 horas, com músicas, orações, pregações, enfim, programa para estar mais perto de Deus. Show de Jesus, aos domingos, entre as 10 e a meia-noite, com Rodrigo de Almeida, no Canal 2, da Antena Web. Do Brasil e de Portugal, quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo Carlos Pitti. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Brasil, alô, Portugal. Eu sou a Fátima Leão. Eu também estou com o Carlos Pitti. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Ô, moçada, aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Um beijo pra vocês e continue ligado com a gente. Alô, Carlos Pitti, aqui é o Cebado Inimigos HP, um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Tudo bem, tô aqui, tô no ar. Um forte abraço para você que tá ouvindo a gente no Brasil, em Portugal, no Paraguai, pela internet, no mundão todo, através da nossa rede. São mais de 100 rádios transmitindo aqui o nosso programa. Para você que tá ligadinho aqui na sua rádio, muito obrigado. Forte abraço para você, tudo de bom. Obrigado, e é muito bom contar com você, com a sua audiência. Ó, agora a gente vai trazer para você a Miroca com as novidades do mundo artístico. Conta aí, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tudo bem com vocês? Vamos às notícias da semana. E o Fantástico mostrou no domingo a primeira imagem de Pedro, filho do Leonardo, após o acidente. Ele está 20 quilos mais magro e a recuperação dele foi considerada pelos médicos excelente. A família e os amigos que estiveram com Pedro disseram que ele está, na verdade, muito melhor até do que a imprensa divulgava, já que está cantando, contando piadas, super bem animado. Mas os boletins médicos oficiais, havia como que uma cautela na divulgação de como estava Pedro realmente. O médico de Pedro disse que ele não ficará livre de um longo período de recuperação, mas vai ficar novinho em folha. Que bom, né? Enquanto isso, o Thiago, seu primo e parceiro de dupla, fez sua primeira apresentação solo na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, no Arraial do Bom Jesus. Um evento que sempre reúne muita gente. Calcula-se que o público foi superior a 50 mil pessoas. Thiago é o segundo voz da dupla e fez uma ou outra adaptação no repertório para se adequar a ele, né? Apresentou um vídeo gravado por Leonardo, dando apoio ao filho Pedro, e fez uma declaração emocionada dizendo: Pedrão, eu tô aqui por nós dois enquanto você não volta. No final, ele ainda fez o público todo cantar parabéns a você, já que dia 29 foi aniversário do Pedro. Bom, vamos continuar torcendo pela recuperação total dele, né? E o site da Billboard americana, que é uma revista especializada em música, publicou nessa semana uma matéria falando sobre música sertaneja no Brasil. O ponto de partida teve como destaque a música Balada, que está alcançando o maior sucesso por aí, justamente 6 meses após de Aí Se Eu Te Pego aparecer mundialmente. Dá para concluir que Gustavo começa a traçar um caminho semelhante ao de Michel Teló. O texto do site afirma que balada é mais comercial, mais grudenta, mais chiclete do que Ai Se Eu Te Pego. E principalmente por conta do refrão, mais fácil de cantar, aquele tchê-tchê-tchê-tchê. Vale lembrar que as duas canções são regravações, pois já haviam sido gravadas com certo destaque no Nordeste do Brasil. O texto ainda faz afirmações semelhantes a outros veículos de fora e aponta o sertanejo como uma espécie de música country brasileira. Mas também fala da importância dos jogadores de futebol na divulgação das novas músicas, né? O texto da Billboard ainda cita outras três músicas que não haviam aparecido ainda em publicações estrangeiras e que mostram o que anda mesmo fazendo sucesso por aqui e que também podem ganhar o mundo. Trata-se de Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, o Lelele e o Camaro Amarelo. Vamos aguardar. Bem, e como sempre, eu quero lembrar todo mundo de dar uma passadinha no www.carlospitch.com para acompanhar os shows e as novidades da carreira de Carlos Pitch e também as entrevistas que rolam por aqui. E no www.tvcp1.com que vocês vão poder assistir aos vídeos de shows de Carlos Pitch e outros artistas. Vai lá se divertir. Beijão, pessoal. Boa semana e até a próxima. Beleza, Minhoca. Agora, gente, vamos trazer a música que eu componho e eles gravam. Inclusive, fui convidado para fazer uma participação especial. Com muito prazer. E você vai ouvir agora. Inclusive, você pode acessar o meu site, carlospitch.com ou o blog carlospitch.blogspot.com. Pode ver o vídeo da música. Pode baixar esta música que a gente vai tocar agora aqui, ó. Banda Mazia, do Rio Grande do Sul, que gravou a música minha e eu fiz uma participação e você ouve agora. Beija, beija-flor. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou o meu amor. Simbora! Me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina. Não fico mais sozinho. Vou gritar bem alto que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se gosta tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou o meu amor. Beija-me, beija-me, leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Direto de São Paulo, canta com a gente, Carlos Pitt. Chá comigo, banda magia. Bora cantar então, assim, ó. Adoro o teu jeito de beijar e quando me chama de amor. O nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente se ama tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Programa Carlos Pitt. Quem aí vai querer ser minha nega aqui hoje, hein? Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mais

sucesso, a gente toca pra você. Numa boa, com essa dupla que é sucesso em todo o Brasil, Jorge e Matheus. Pelo amor de Deus, hein? Flor! Ah, fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt. Lembrando a você que nesse fim de semana eu vou estar fazendo show em Campinas. Também fazendo show em Campos do Jordão, cidade fria de São Paulo, cidade turística. E também vou estar fazendo no Clube Juventus em São Paulo, capital. A minha agenda completa de shows, o meu trabalho, as minhas músicas, o programa Carlos Pitt. Acesse o meu site www.carlospitt.com e também tem lá os nossos contatos para você, beleza? Fechou? Por hoje é só. Obrigado, gente. Até semana que vem para toda a nossa rede, aqui na sua rádio, nesse mesmo horário. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.